gente. Teus beijos e abraços me deixava contente. Me fala quando você vem me ver. Meu peito aperta, chega a dói a alma. Até a divisa não me ajuda em mais nada. Me diz como te esquecer. Mas sem uma resposta hoje eu vou provar. Já chamei os meus amigos pra ir comigo. Vamos beber até o dia claro. Se hoje me disser que vai voltar, te prometo, acredite que irei mudar. Ô, volte, se tem mulher solteira, canta. Te mostrar o quanto eu.